Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vai arranjar o que fazer da vida, né? Get out of here. No, I'm enjoying this. Well, I can't watch. Excuse me. Scrawled in blood. What's it say? See you next Wednesday. É isso aí, cambada! Estamos aqui para mais um podcast terrível do Areva. Hoje vamos falar sobre outra especialidade do nosso grande especialista de especialidades terroríficas. Vamos falar dos lobisomens, não é isso, Rafael Rodrigues? É isso aí mesmo. E estamos aqui, além de mim e do Rafael, eu sou o Freud, pra quem não me conhece, e o senhor Tiago Moura. Mistérios da meia-noite que voam longe, você nunca não sabe nunca quem vai que fica, que vai que foi. Vai que foi, isso aí, incrível. Senhor Luiz Carlos de Modeste Júnior. E quando a Cláudia Raia transou com o lobisomem Roque Santeiro, foi zoofilia? Olha aí, só uma dúvida pertinente. Pareceu Rafael Rodrigues, especialista, explicar pra gente. Mas hein? Eu tenho que explicar. Por favor, Deus. Eu pergunto mais então, senhor Rafael Rodrigues. E na saga Crepúsculo, que a menina fica em dúvida entre um vampiro e um lobisomem, seria um caso de necrofilia versus zoofilia? Olha, eu não sei se isso é tão pior quanto o fato de um cara de 100 anos estar pegando uma guria de 17, mas... É uma... Como é que é? É uma pedonecrofilia. Não, é fora de sem precedentes, né, cara? É tipo, não existe precedente legal pros crimes cometidos, os crimes sexuais cometidos dessa série. Meu Deus do céu. E tem gente que reclama do 50 tons de cinza. Pra mim deve ser tudo uma merda. Não faço a menor ideia, que eu nunca li nada disso. Infelizmente o Zenon não está aqui hoje, né? O Zenon que poderia falar bem sobre o Crepúsculo, porque ele é o feliz proprietário de um livro do Crepúsculo que ganhou do amigo oculto do Areva. O melhor presente que a pessoa poderia pedir no mundo, e o Jeg pediu. Mas é isso. Felizmente o Zenon não está aqui hoje, né? E vamos ter que limitar o nosso conhecimento crepusculoso, o que não é de nada mal, né? Mas vamos falar o que interessa. Senhor Rafael, os seus muitos posts que o senhor já fez lá no Madrugada Macabra sobre os lobisomens do Zorra Total. Diga aí pra gente um pouco sobre a origem do mito dos lobisomens. Sim, fiz 3 posts lá no Madrugada Macabra sobre a questão do lobisomem, né? E acho que pra resumir, assim, é importante dizer 2 coisas. Primeiro, que o que significa um lobisomem, né? O lobisomem, na verdade, em geral, é uma criatura que... se comporta como homem e parece um lobo, né? No caso, pode ser desde um lobo de verdade, assim, no sentido de ele ser um lobo de 4 patas e tal, só que ser, por exemplo, muito maior que um lobo normal e agir, ter uma, entre aspas, mentalidade humana, tipo animal de filme, que todo animal de filme tem inteligência humana, né? Tipo isso. O Bingo, então ele é um lobisomem? Não, ele é um cão. Cão-men. É um cão-bisomem. É um cão. Porque o Bingo ele jogava basquete, jogava beisebol, jogava vários esportes. Não, mas aí. E era certo pra cachorro. Então, ele é um cachorro-homem, né? Na verdade, não um lobo. Cachorro-homem. Alessi tinha inteligência de um ser humano, às vezes. O Rintintim. O Benji. Pergunta uma. A Priscila da TV Colosso. O lobisomem ele é uma espécie de híbrido entre homem e lobo, né? Então não precisa ser necessariamente, por exemplo, assim, um monstro, né? Pode ser um lobo que se comporta como, entre aspas, com uma mentalidade humana. Pode ser uma pessoa que tenha características, uma pessoa comum, entre aspas, que tenha características de fera. Pode ser uma pessoa tipo Tony Ramos, assim. Quase, quase. Se ele saísse atacando pessoas e comendo carne mal passada, dava até pra dizer. Pode ser um cara que... Alguém que pareça um lobo e fale como um ser humano, converse normalmente como um ser humano, pode ser alguém que... Ah, se eu modéstia um pouquinho assim, revelações que eu não deveria fazer. Cara, eu sou peludo e eu gosto de comer carne crua. Ai, meu Deus do céu, eu acho que não vai acabar bem essa revelação. Mas você é careca. Não, mas não pode ser careca. É estranho isso, né, cara? Porque como é que pode, né? O único lugar que eu queria ter cabelo não tem. Que merda. Mas deixa eu falar. Eu não vou nem... Não. Deixa eu... Não. Acho melhor. Já não. Tá baixo demais. Mas vamos lá. Os licantropos. Não é isso? Deixa eu chamar de licantropos? Sim. Licantropos, né? Na verdade, assim, ó. Uma coisa que é importante também contextualizar aqui. Lobisomem é um mito muito antigo, muito, muito antigo mesmo, assim. Então, em tudo quanto é cultura, em tudo quanto é época, ele vai ter alguma ressonância com lendas ou histórias que tem a ver com esse conceito de lobisomem. Às vezes não lobisomem, mas no sentido de lobo, mas de criaturas semelhantes a lobisomem que são misturados com outros animais, né? E cada uma tem suas próprias características, né? O que a gente chama de licantropo, na verdade, licantropo é uma palavra que vem do grego, né? Então eles que vem desde a Grécia Antiga, mas existem vários outros nomes. Existem, por exemplo, os skinwalkers, que é dos índios, acho que dos índios os nativos americanos, que são na verdade homens, os índios, né? Eles acreditavam que quando eles vestissem a pele de um lobo ou de algum animal, eles assumiam as características daquele animal, tipo, eles ganhariam superpoderes, né? Os poderes daquele animal, assim. Sim. Aí, né? Quando então, ele botava um casco de uma tartaruga na cabeça, ele ficava lerdo, é isso? Por isso que se chamava. Não, ele virava ninja. Comia pizza. Tá certo. Por isso que eles chamavam skinwalker, né? Porque significa, tipo assim, aqueles que andam com peles, né? E eles ganhavam superpoderes? É, assim eles acreditavam, né? E os inimigos deles eram o quê? A PETA, né? Hoje em dia seria, né? A PETA, gripice... Mas, porra, assim... O Super Mario fazia isso. O Super Mario fazia o estilo... Mas, assim, mas olha só que engraçado, o Super Mario vestiu a roupa de esquilo e voava. Porra! Faz sentido. Que porra! Velho, ele voava balançando o rabo, cara. Ele tem nada a ver com esquilo isso. Tails do Sonic, porra, tudo faz sentido. Velho, ele tava numa pira louca de chá de cogumelo, cara. Deixa o cara pirar. É, isso é verdade. Isso é um bom ponto. Tipo, não faz muita. Não tem muita regra, né, cara? Mas o ponto aqui é que, tipo, não vou ficar falando de todas as lendas que tem relacionadas a lobisomem ao redor do mundo e ao redor das épocas. Mas o ponto em comum, assim, é que o lobisomem lida com um tema muito antigo da humanidade, né? Que é a nossa luta entre a nossa racionalidade e os nossos instintos, né? É disso que se baseia a visão do lobisomem, né? Aquela coisa de tipo, lutar contra os teus instintos primitivos, né? E isso se reflete nas histórias de lobisomem, né? Sim, sim. Agora eu queria te perguntar o seguinte. Você falou aí que pode ser várias coisas, pode ser um lobo com pensamento humano, com características humanas e tal. O que eu sempre vejo nas histórias de lobisomem, que a maioria delas, assim... Não sei se a maioria tá, mas é que tem fases intermediárias, né? O cara que se transforma em lobisomem, às vezes ele consegue se transformar num lobo totalmente, consegue ter aquela fase, vamos dizer assim, intermediária ali, onde ele é um homem com garras e com aparência de lobo. Mas geralmente todas as lendas têm isso. Como é que é? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, depende da versão, cara. Depende muito da versão em que se vai se basear, assim. A gente tem uma visão, porque a gente foi influenciado pela visão europeia dos lobisomens, que eles são, na verdade, monstros, meio humano, meio lobos, assim. Mas depende da versão. Tem versões em que o lobisomem é um lobo mesmo. Um lobo grandão. Aí deixa eu fazer um parêntese aqui, porque eu não sei se eu tô falando besteira ou se faz sentido e se alguém puder me corrigir. No inglês existem dois termos, né? O Wolfman e Werewolf. Werewolf, e até onde eu sei, o werewolf é esse lobo gigante, ou o cara que vira um lobo mesmo, né? O animal lobo. E o Wolfman é tipo o lobisomem do filme Wolfman, né? Que eu saiba não. O Wolfman, é o nome do filme, cara. Porque o termo pra lobisomem nos países de língua inglesa é werewolf. Qualquer dos países de língua inglesa, o termo é esse. Então, Wolfman é por causa que o filme, né? É mais fácil falar homem-lobo, né? Do que... Lobisomem? Não, é que o werewolf não é lobisomem, na tradução literal. E aí que tá. O werewolf é a tradução mais próxima do português. Seria, tipo assim, aquele que foi lobo. É um termo bem estranho pra nós, assim. Talvez esse termo tivesse mais coisas no passado e ele foi comprimido. Werewolf é assim, deixa eu explicar. Vou explicar pra você o dicionário em português. O cara era um lobo, certo? Aí ele voltou a ser humano. Aí o cara, ué, e o wolf? Eu ia fazer uma pior que essa. Eu ia dizer que uma tradução pra werewolf podia ser esfera. Pode ser. O que é meio que o contrário do que seria, na verdade, né? Porque ele não é uma esfera, ele é como se fosse um ex-humano, né? Uma esfera é o cara que virou humano, na verdade. Meu Deus. Mas então o termo literal não é lobisomem. O Wolfman seria uma tradução mais. Seria uma versão mais precisa da palavra lobisomem, né? A gente chama de lobisomem. Mas também, cara, é como eu disse, tipo, na Grécia é Licantropo, na França é Loup Garou, é Werwolf na Alemanha, Varulv na Dinamarca, Skinwalker entre os nativos americanos, Curtadano na Ásia. Sei. Do latim, estratégia. Estratégia. Mas cada um, mas é interessante contar isso. Com exceções, tipo werewolf e werewolf, é óbvio que tem a mesma raiz, uhum. Mas a maioria deles significam coisas diferentes. Se referem também a lobisomens, mas a significação literal são diferentes. Tu vê skinwalker e werewolf não significa a mesma coisa. Tá. Bom, agora uma outra dúvida da minha cabeça ignorante. Tem um lance dos vampiros também virarem lobo, né? Tem esse lance nas lendas dos vampiros. Sei que a gente já falou de vampiros no outro podcast só pra ele, mas tem alguma relação assim das duas lendas, além de ser uma lenda que o pessoal gosta de misturar nos filmes massa velho? Que são amaldiçoados? Tem lendas, agora eu não vou lembrar exatamente de onde que é, a não ser que eu olhe e releia aqui mais atentamente o texto do que eu fiz para ela, mas tem uma lenda que, tipo assim, tu matava o lobisomem, dependendo de como, se tu não matasse direito o lobisomem, ele voltava como vampiro. Tinha essa... Tipo um Pokémon? É, tinha essa coisa assim. Mas também tem a questão que é o seguinte, tipo, não se tem uma regra sobre. Tipo assim, não se tem uma regra sobre qual é a natureza do lobisomem, né, cara? Então, ela pode ser sobrenatural, ela pode ser, sabe, existe inclusive a licantropia, que é uma síndrome psiquiátrica, que o nome vem do termo em grego, né, pra lobisomem, que é a pessoa que acha que pode se transformar em algum animal. E tem, paralelo a isso, não é a mesma coisa, a hipertricose, que é uma doença, não é uma doença, né? É uma condição que tu tem um crescimento anormal de pelos, né? Então a pessoa tem pelo em todo o corpo, inclusive na cara, assim. Eu vi aqui a foto que você botou no post e eu chamaria de chubacose, né, cara? O cara tá igual o Chewbacca, cara. Tá muito bizarro, cara. Esse aquele que passava no Gugu? Sim, já apareceu na... Se é bizarro, já teve ou no Gugu ou no Faustão, cara. É, que era esses irmãos mexicanos, lobisomens. Não, teve sim. Então esses aí sim. Eu já vi também sobre esses caras, não lembro se eu vi no Gugu, mas eu já vi sobre esses caras. Devia ser esses mesmo. E falando assim, o Gugu e o Faustão podiam montar o Monster Squad, né? Tipo, podia mesmo. Dava pra usar esses guri, o latininho. Caralho, que merda. Que merda. É engraçado, eu tava vendo no teu post aqui que você tava falando que muitos historiadores consideram também que tanto a lenda dos lobisomens como a dos vampiros surgiram pra explicar assassinatos seriais das épocas, né? Uhum. Sim, porque os modos operandes de... Porque assim, a gente tem a mania de ver os assassinos seriais como se fossem os assassinos seriais dos filmes de Hollywood, né, cara? Porque eles pegam... porque eles pegam geralmente o que é mais interessante, o que é mais diferente, essas coisas assim. Mas, na verdade, em geral, os assassinos seriais, eles têm alguns modos operantes em comum, assim, que geralmente inclui canibalismo, remover pedaços da vítima, pedaços específicos, tipo, mata pessoas e sempre retira o dedo, o mindinho, sei lá, sabe? Mutilação, essas coisas assim. E ataques em ciclos, assim, regiões específicas. Então, era ataques que, naquela época, eram atribuídos a animais, né? E, a forma mais fácil de explicar aquilo ali é dizer que o cara era um lobisomem, um vampiro. E aí imagine uma pessoa, por exemplo, que é licantropa, que tinha essa síndrome psiquiátrica e que achava que virava um animal, né, ou um lobo, por exemplo. Tu viu uma pessoa numa época em que não se tinha uma medicina avançada, né, uma psicologia avançada, nem existia psicologia na época, né, e os caras olham um cara lá matando um animal, que seja, e agindo como se fosse um animal, tu vai lá e vai atribuir que é uma criatura. Daí, com o tempo, né, com o passar das décadas, tu passar a ligar isso a aqueles caras esquisitos, todos peludos, que eu vi uma vez andar pela rua... E ligar as duas coisas e dizer que é uma coisa só, é um pulo, né, cara? Assim, falando, só desculpa cortar, mas só falando sobre a questão de entre os vampiros os vampiros e lobisomens, né? Então, tipo, não se tem uma natureza, não se tem assim, uma regra sobre a natureza dos vampiros, mas dos lobisomens, mas geralmente se atribui a alguma maldição ou alguma condição sobrenatural, né? Então, tá aí uma outra coisa que também pode se vincular aos vampiros, né? Que é a natureza sobrenatural de algumas histórias do lobisomem, né? Legal. Rafael, tem uma coisa que fala também do sétimo filho ser um lobisomem, né? Sim, isso eu acho que tem aqui no Brasil e mais em alguns países, assim. Aqui o sétimo filho de uma família de sete filhos, o mais novo, né, vira lobisomem, isso? Mas não lembro agora. Sétimo filho do sétimo filho. Vai virar então, exatamente. Tem até a música da Iron Maiden, né? The Seventh Son. Exatamente. Sim. E aqui no Brasil, que eu também não sei se é se em outros lugares tem, mas aqui no Brasil, se são sete filhas, a mais nova viraria bruxa, segundo a lenda. Caramba, hein? Mas não, isso tá. No podcast é só pra elas, das bruxas, que faremos ainda. Bom, uma das características mais conhecidas dos lobisomens foi o que eu falei lá no início, né, da bala de prata, que só com a prata que fere o lobisomem, só com bala de prata que você mata o lobisomem. Eu imagino que isso aí provavelmente veio de algum vendedor de prata, filho da puta, né, que falou assim, olha, ouvi falar que esse bicho aí que tá matando todo mundo aí, só com bala de prata, hein, ó, tá na promoção aqui. A lógica é a seguinte, o lobisomem, ele é influenciado pela lua, certo? Uhum. A lua, o elemento que reflete a luz da lua é a prata. Então, por isso que a bala de prata faz efeito. A lógica é essa. Isso, no, pelo menos, não é RPG, que tem todas as cenas de Gaia, de batata. Como RPG não é base pra nada, nossa, desculpa. Cara! Tripa no cu agora, né? Não, não, tô brincando. Não, tem isso também, sim. Tem uma história que no caso, história histórica mesmo, né? Tinha no, na Europa um negócio chamado a besta de Gevaldan. Que era, cara, que também era uma coisa meio que, tipo assim, era uma criatura, esse lobisomem e tal, que os caras tinham supostamente foi morto por um caçador profissional. Só que outros ataques continuaram acontecendo depois que supostamente a criatura tinha sido morta, né? E aí os assassinatos só pararam depois que um caçador local lá falou que tinha matado a besta usando uma bala de prata que ele mesmo tinha fabricado. Mas não se tem nenhum registro histórico assim do porquê que ele usou a prata, né? Porque ele vendia, ele era o vendedor de prata que o Freud falou. É provável. E começou a revender. Existe essa ligação com a Lua, né? De que, tipo, ele provavelmente fez a bala de prata, porque a bala de prata é a única coisa que reflete a luz da Lua, como o Modesto disse, né? Mas isso não tem... E isso é coisa, assim, ó, a história é muito fragmentada, né, cara, quando se trata de lendas, né, então a gente tem uma coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa aqui, a gente não sabe o que influenciou o que. É, até porque na época não tinha Hollywood pra dizer que, ah, é tudo desse jeito aqui, fiz esse filme, agora todo mundo segue igualzinho, né. E nem o Wikipedia, né, pra ficar atualizando o verbete, né. Exatamente. Então cada cultura criava a sua versão, né. É. Então, ô Rafael, só bala de prata mata lobisomem? Não, tem algumas versões que o fogo é descrito como uma forma de inclusive algumas versões brasileiras, é descrito como uma forma de matar o lobisomem. Chumbinho não adianta. Se não for de prata, talvez chumbinho de prata, eu creio que sim. Não, aquele chumbinho que dão pros cachorros, tá ligado? Quando da puta que mata cachorro do vizinho, tem, cara, se você mata cachorro de vizinho, você tem que ir preso, seu desgraçado. É. Que bota chumbinho na coisa pra dar pro cachorro, será que não funciona pro lobisomem também? Não sei, cara. Eu tô tentando levar a sério essa pergunta, na verdade, né? Mas esquece, cara, esquece, pelo amor de Deus. É que vai depender da versão, né? Se ele for uma criatura sobrenatural, daí as leis da física não se aplicam, né, cara? Olha aí, viu? Ele conseguiu tirar uma explicação. Impressionante. Da merda que você falou, pô. Sinomose, será que eles não pegam? acho que não. Ai, ai. Quando tu usa sobrenatural numa história, tu joga as leis da física no lixo, né, cara? Então, qualquer coisa vale, né, cara? Então não tem uma regra do, sei lá, porquê. Dentro de um contexto narrativo, assim, né? De por que bala de prata funciona e uma bala normal não funciona, ou um garfo de tipo, se funciona uma bala de prata, funciona um garfo de prata, tu enfiar no coração, não sei. Ah, é a mesma lógica da Kryptonita com o Superman, né? Só deixa ele mais fraco, não tem motivo específico para não tanto. Não tem lógica, né, cara? Porque se tivesse lógica, não seria sobrenatural, né, cara? Tipo, o sobrenatural joga a lógica no lixo, né, cara? É, engraçado que as coisas de vampiros acabam se aplicando no de vampiro, não, de lobisomem, acaba se aplicando nos vampiros também, né? O vampiro não dizem que também tem vulnerabilidade à prata também? Existem versões, sim. Uhum. Pois é, eles têm umas, vamos dizer assim, eu não diria similaridades, mas eles têm caminhos parecidos, assim, né? Os lobisomens e os vampiros, assim. Algum serial killer que o pessoal não sabia, alguns chamavam de lobisomem, outros chamavam de vampiro, e aí misturou a porra toda, deve ser. É. Então, contextualizados da base das lendas lobisonescas, vamos agora para as obras de ficção com lobisomens, filmes, quadrinhos, séries de TV, contos para Ninário, cacete a quatro, certo? É, senhor Moura, tenha o prazer de começar a sequência aí. Eu vou começar por um cara que eu acho que ele faz papel de monstro como ninguém, cara, porque ele tem cara de monstro. O Lobo, com o Jack Nicholson. Véio, sim, sim. Eu tinha muito medo daquele filme, cara. Tipo, porque o Jack Nicholson, ele pode fazer papel de qualquer monstro, assim. Mas ele transformado em lobo, cara. Ele ficou muito assustador, bicho. E ele não era aquele lobo monstrão gigante e tal. Eles só tocaram uma maquiagem na cara dele, que já é bizarra. E ele ficou um lobisomem de responsa, velho. É, ele tem uma cara bizarra mesmo, né, cara? De dar medo, assim. Eu gostei desse filme porque, tipo, contextualizou. Eu acho que é quase uma versão daquele Wolfman que o Del Toro fez, o Benicio Del Toro. Não, o Benicio Del Toro? É o ator é o Benicio Del Toro, né? O do novo, né? Tu quer dizer? É, porque esse filme é um filme antigo. Já não lembro mais. É, né? Porque o novo é um remake daquele original lá, da Universal, né? Uhum. E eu tenho a impressão que o Lobo do Jack Nicholson é uma. Não um remake, mas uma releitura daquele filme, só que passado nos dias de hoje. Quer dizer, nos dias de hoje não, na década de 90, né? E cara, eu gosto muito daquele filme, a forma que ele vai descobrindo as capacidades de lobo dele. Eu gosto daquele filme. Ele bota bem certo como é que são as regras de você se transformar em lobo, eu achei legal. Sim. Bem legal mesmo, eu gosto desse filme também. Apesar de que tem a Michelle Pfeiffer, né? Então você tem o Coringa e a Mulher-Gato no mesmo filme. Que merda. Ai, que merda. Vai lá, Sr. Rafael. Cara, eu acho que eu vou citar só em nível D, porque a nível D não existe. Curiosidade, informação. Um livro chamado The Werewolf of Paris, que eu sinceramente não sei se tem uma versão em português, que é de um cara chamado Guy Endor, que é considerado o Drácula do tipo, o Drácula de Bram Stoker é pros vampiros, esse Werewolf of Paris é pros lobisomens, assim, né? É, tipo, a história que deu, assim, o chamariz maior pra lenda do lobisomem, né? Literário, assim. Os clichês, vamos dizer assim, das histórias de lobisomem que a gente conhece vieram daí, né? Que é um romance de 1933, que acho que virou filme na década, acho que de 40, e deve ter virado filme mais uma vez, mas não. Incrivelmente, não é um livro que é muito adaptado, assim. É só pra aproveitar e citar mais um. E o Wolfman, né, que o Moura pegando o gancho do Moura aí, que é o provavelmente o filme mais clássico, assim, mais conhecido, né, de lobisomem, porque ele é o mais, vamos dizer assim, ele é como se fosse o Batman Begins da época, assim, né, cara, o filme que pegou uma história e tentou fazer uma história que parecesse real, assim mesmo, do cara virar lobisomem e tal. Então, você tá falando do original lá da Univision. O original, que é de 1941, né? Tem o Bela Lugosi. Isso, The Wolfman. E o que eu acho. E ele é o que criou a imagem que a gente, tipo, imagina de lobisomem, né? Porque eu acho muito. Sim. Pra falar a verdade, eu acho muito palha quando o lobisomem vira um lobo gigante. Eu acho legal o lobisomem, meio homem, meio monstro. Eu acho mais assustador, assim, mais monstro mesmo do que simplesmente a metamorfose em animal. Sim. O Wolfman é outro que contribuiu, né? Junto com o do Guy, que o Guy Endor, ele, tipo assim, criou as bases, né? Mas o Wolfman, ele é o que criou o visual mais conhecido hoje, né? Que a gente tem na cabeça hoje, né? Do lobisomem, assim. É, então eu vou citar um outro que é muito popular, acho que mais popular do que esse não tem, né, cara? Que é justamente a história da Chapeuzinho Vermelho, né? O lobo que queria comer a Chapeuzinho Vermelho de outras formas, que não a vamos dizer assim, da gula e... Caramba, me faltou a palavra agora. No sentido gastronômico. É, gastronomicamente. Mas, que é, cara, é um lobisomem naquela porra, né, cara? Falar a verdade. Uhum. Pô, ele fala, ele dá um chaveco nela lá, depois ele vai lá, come a vovozinha. Ele gosta... Ele é um lobisomem transformista. Crossdresser. Cara, ele é muito louco a sexualidade dele, né? Porque ele é o Laerte dos lobisomens, meu amigo. Ele quer ser pedófilo, aí ele não consegue, aí ele vai na vovozinha, aí depois ele vira travesti, é bizarro, né? E todo aquele papinho de, nossa, que olho grande, que boca grande, né? Onde é que terminou isso, né? É, isso aqui é outra coisa grande, é essa aí que tá subindo aí. No... Ele olhou pra ela, ai, como era grande. Mas eu tô citando o Chapeuzinho Vermelho pra aproveitar e recitar outra vez novamente. O filme que outro dia a gente citou, ou eu citei, né? Na leitura de comentários aí do. Ou no próprio podcast, não lembro, que minha memória tá mal. É, que é o Na Companhia dos Lobos, que é um filme que eu vi pela primeira vez de madrugada na televisão, e eu falei, caraca, que porra é essa, bicho? E aí depois eu achei o DVD pra comprar e é muito legal, cara, que é justamente uma versão adulta da história da Chapeuzinho Vermelho, mas muito bem feito, muito legal, claro que com limitações de efeitos, né? Porque é um filme que provavelmente não teve um grande orçamento e nem é um filme também já da época de bons efeitos especiais, que é em cima de 84, mas é um filme muito legal, cara. É um filme do Neil Jordan, né? Que é conhecido por fazer Traídos pelo Desejo e por Entrevista com o Vampiro. E é um filme muito legal, assim, que ele junta várias histórias diferentes e lendas diferentes de lobo, assim, no mesmo filme. E é muito legal, assim. Na verdade, ele pega o tom da história original do Chapeuzinho Vermelho, que era uma história de terror, né? Sim, sim. É, todos os contos de fada, né? A gente já falou isso no outro podcast. Eles têm um viés muito mais aterrorizante do que da forma como eles acabaram ficando conhecido na época moderna, né? Uhum. E daí eu queria também, já puxando o ensejo, falar da transformação desse filme assustadora, né, cara? Que vai, o lobo sai de dentro da pele, assim, não é uma coisa que sai... Tem uns efeitos toscos, assim, e tem uns efeitos de câmera, assim, que tu percebe que é meio tosco, assim. Porque, como falei, tem algumas sérias limitações. Mas... Por um outro lado, tem um lado artístico, assim, que eles conseguem colocar nas transformações, e algumas são realmente bem feitas, assim, e chamam a atenção, né? É, tipo, mal dizendo assim, lembra o Feitiço de Áquila? Que tem o cara se transformando em lobo também? Olha, outro aí, ó, outro aí pra citar, que a transformação do Feitiço de Áquila é uma coisa totalmente, assim, sem efeito nenhum, né? Os caras que mas sempre eu achei legal a transformação deles. Eles usam um outro viés, assim, mais artístico, um pouco, uma câmera mais se afasta, assim, e mostra só uma parte. Daqui a pouco o cara já tá um lobo, né? E no Companheiro dos Lobos também tem um pouco disso, assim, de dar uma... Mas tem cenas legais, assim, tem uma cena de uma festa que é bizarra, cara. Tem um banquete, todo mundo se transforma em lobo, assim, no meio do banquete. E aí todo mundo com roupas de época, e as roupas todas se rasgando, assim, e aparecendo as patas dos lobos, assim, é bem bizarro. É, eu até não sei se, falando do negócio da transformação do lobisomem, eu comentei no podcast daquela série Harlem Grove, sei lá como é que é o nome. Harlem Shake. Shake, que tinha a transformação do lobisomem, que eles que era uma chupação de uma história do Alan Moore, né, do Mouse do Pântano. E aí eu acho que alguém nos comentários comentou na Companhia dos Lobos. Eu não sei exatamente qual que vem primeiro, porque na Companhia dos Lobos é de 84. E a saga do gótico americano, ele ultrapassou a Crise nas Infinitas Terras, foi 84, 85. Então eu não sei realmente, tipo, essa história especificamente da lobisomem é antes da crise. E vamos falar a verdade, né? Então, tipo assim, das duas, uma, ou ele assistiu o filme e logo depois teve a ideia, ou não. Os dois tiveram ideia mais ou menos ao mesmo tempo. Ou assim. Os dois tiveram uma inspiração em comum, que eu acho o mais provável, né? Mais provável de alguma outra coisa mais antiga. Eu sou putinha do Alan Moore, mas a gente tem que reconhecer. O Alan Moore, ele chupinha fantasticamente um monte de coisas antigas, né? E sim, a diferença é que ele consegue retrabalhar isso de forma... É eficiente e, por vezes, surpreendente e excepcional, assim. Por isso normalmente que eu digo, melhor do que o original. Ele pode ter assistido até esse filme mesmo e logo depois, porra, tem que escrever uma história assim. Pode até ter sido que ele fez isso. Mas eu acho que é mais provável a hipótese que tu levantou, que os dois devem ter uma inspiração ainda mais antiga. Eu não li aquele Werewolf of Paris, que é o romance do Guy Endor. Então eu não sei dizer como é que eles retratavam lá uma transformação. Talvez venha daí, talvez venha de uma base mais original ali. É, só pra citar aqui, foi o Eric Lima que comentou no podcast que a gente fez de terror nos quadrinhos. Ele comentou aí que a série que você citou aí é essa, Hemlock Grove. É uma série que tá no Netflix agora. Se eu não me engano, é uma série exclusiva do Netflix, posso estar enganado. É original, não, é original da Netflix. Eu não vi, mas ninguém me disse. Tem a Jean Grey. Mas ninguém me disse se é muito bom, então não sei se é muito bom. Mas a gente tem essa cena aí que o Rafael citou e gerou essa discussão aí. Outra cês, coisa. Vocês viram a cena de transformação ali do Harlem Shake ali? Eu vi, eu achei. Bem, cara, quando sarta os olhos do cara fora, eu achei foda. Sei lá, cara, eu ainda acho a do lobisomem americano em Londres a mais foda. que eu já vi assim em filme, pelo menos, assim. Porque, sei lá, cara, aquela transformação é muito, muito agoniante, assim, e parece muito real, assim, aquela. Ela não parece muito catártica, sabe? Ela parece real, assim. Eu acho meio, até hoje eu acho bem assustadora aquela transformação. É, mesmo porque tem uma época maravilhosa em que não tinha tanto efeito digital. Porque agora, uma coisa que me irrita também é essas transformações digitais que você olha e você vê o cara se transformando num desenho animado, né? Verdade. E ali era aquele negócio de efeito de câmera, de maquiagem, de boneco, assim. E, cara, é muito nojenta aquela transformação do lobisomem americano em Londres. É, sim, verdade. Porra, mas ali foi o Rick Baker também, né, cara? O cara é o louco, meu. O cara é fera, meu. É. Não, com certeza, cara. Ali, tem um cara que sabia fazer efeito prático, né? Os practical effects. Era esse cara, né? Então, e não foi o Rick Baker também que fez o Michael Jackson se transformar em lobisomem? Olha, agora eu vou te dever, porque eu não posso estar falando uma bobagem do tamanho do mundo, mas eu acho que o diretor do Thriller é o mesmo diretor do Lobisomem Americano em Londres. Vamos saber aqui. Eu vou olhar aqui no. Eu vou pensar aqui na minha. Ele é o cara que fez o Thriller. Olha aí. Tá vendo? Uma informação verdadeira dita pro Thiago Moura no podcast, isso é raro. Relevante, hein? E de cabeça. De cabeça, é verdade. Foi ele que fez. O que não é de surpreender, né? Considerando que o Michael Jackson fazia isso, né, cara? Ele pegava os caras foda, né? Pra fazer. Cara, mas olha só, agora deixa eu só contextualizar aqui rapidamente. Que ao mesmo tempo que o Rafael tava procurando, eu tava procurando aqui também no Pai dos Burros do Areva, que é a Wikipedia. E aí, olha só, cara, algumas maquiagens clássicas do Rick Baker, cara. Ele fez, por exemplo, o Robert Downey Jr. negão no Tropic Thunder. Contra Sensacional. E perfeito, cara. Perfeito. Hellboy também, ele participou. O Planeta dos Macacos de 2001, ele participou. Que sim, a única coisa que presta no filme, inclusive, é a caracterização dos macacos. Cara, olha que coisa bizarra. Ele fez do Professor Aloprado 2 do Ed Murphy. Ed Murphy, que merda, cara. Que o cara. Mas é outra única coisa que presta. Não, do primeiro também, ó. Do primeiro também, ó. Ele fez os dois. Caralho. Ó, do Lobo. O Lobo do Jack Nicholson, que você falou também. Não, e pra ver como ele tá ligado nesse negócio de lobisomem, ó. Tem uma série chamada Werewolf, que os efeitos são dele. A Bela e a Fera é dele. Sim. A série. Tem várias de Lobo que tu falou ali. Do O Harry and the Hendersons também é dele. Que não é um lobo, mas é um cara macacão. Ah, puta que pariu, o Hóspede da Pesada? Esse aí. O Hóspede do Barulho? Esse mesmo. Que merda! Ele fez. Ou é da Pesada ou do Barulho? Porque nos anos 80 tudo era da Pesada ou do Barulho. Ele fez também os efeitos especiais de maquiagem do Wolfman mesmo, dessa refilmagem. Isso. Porque foi a única coisa boa também do filme. Isso quer dizer, Rick Baker normalmente é a única coisa boa dos filmes. Tipo, que salva os filmes, né, cara? Não, ele é tão foda que quando eu assisti o Professor Aloprado 1, eu fiquei com tanto trauma daquilo que eu tinha muito medo de ficar gordo. Ele fez do Rocketeer também, cara. Sim. Cara, é muitos filmes aqui que a gente falou alguns aqui, mas são muitos filmes que tem participação dele, ou como consultor, ou como parte da equipe mesmo. O cara é sinistro. Agora, realmente, descobri que ele fez a maquiagem do Downey Jr. negão, aí pra mim agora ele realmente fechou com chave de ouro, ainda que ele não tenha parado de trabalhar, né? Tudo bem. Mas é isso. Outra coisa rapidinho do Companhia dos Lobos, cara, é que no filme eles citam que as pessoas que têm sobrancelha junto são lobos, cara. Eu não sei se isso tem alguma base em lendas, em alguma lenda, né? De umas diversas lendas. Mas é outra coisa que eu ficava bolado, assim, caralho, eu tenho sobrancelha junto. Será que eu sou lobisomem? Velho, Malumader. A Malumader é lobisomem, caralho. Bizarro. É a lobis mulher, né? É. O lobisomem americano em Londres não é aquele que, tipo, que eu me lembro que do filme. Cara... É, que os caras... Quem ele matava, ele via depois o espírito. Deixa eu ver se o Modeste... Não lembro, cara, acho que não. O lobisomem americano em Londres é um que os estudantes lá vão pra Londres lá e são atacados por um lobo, daí um deles é mordido e vira lobisomem. Então, mas eu lembro que tem um esquema assim, que todo mundo que ele mata na forma de lobisomem reaparece pra ele, tipo, ele vê o espírito da pessoa nesse sentido, assim. E tem a continuação, que é o lobisomem americano em Paris também. Paris, né? Que, tipo, sei lá, é uma coisa meio férias frustradas, né? Indo pra vários países diferentes. Não, é que o lobisomem americano meio Paris é mais galhofa mesmo, assim, né, cara? Não tem muito... Então eu acho que é de Paris que ele vê. Um dos dois ele vê os mortos que ele mata. Pode ser, cara. Eu lembrar agora. Bom, o Modeste tá de volta aí agora, depois você tava uivando pra Lua. O que você tava fazendo, Modeste? Eu tinha sido mordido por um lobo que tava com calças e tava meio me coçando de vontade de uivar pra Lua. Tá certo. Então, mas agora tá tudo bem, né? Agora tudo bem. Acho que não aconteceu nada demais. É que assim, como me mostraram uma foto do sol, aí eu voltei o que era antes. É, bicudo, tá certo. Então eu ia falar dele agora mesmo, o assustador, o grande bicudo. Aquele filho da mãe queria comer o gordinho ainda. Olha que sacanagem, eu me sinto mal com isso. Mas da onde que ele ia tirar a melhor picanha da turminha ali, né? E depois me aparece do nada o Bicudinho. É verdade, Bicudo e Bicudinho. Que merda. Porque todo personagem de desenho animado tinha que ter um sobrinho, né? Que nem o Scooby-Loo, que nem todos eles. Mas o lobo que eu queria falar não era o... Acho que na minha geração se assustou com a hora que o Michael Jackson se transformou em lobisomem. No filme de Thriller. Aquilo até o mesmo Rick Baker, que vocês falaram do lobisomem americano em Londres, fez aquela maquiagem sensacional no clipe. As pessoas hoje acho que não tem noção do impacto que foi, porque hoje em dia clipe é uma coisa muito comum, mas na época não tinha muito dessas coisas. Ainda mais uma superprodução como foi Thriller. E toda aquela mudança do Michael Jackson em lobisomem foi toda feita detalhada pelo Rick Baker. Sim. E só um documentário que mostra toda essa preparação. Fizeram uma série de gesso pro Michael Jackson. Coisa que hoje é normal, mas na época era só mega produção de cinema que fazia. E aquilo foi realmente assustador no quando você vê a primeira vez. Go away! Sim, e ele vira lobisomem e zumbi no mesmo clipe, né, cara? Não, mas de lobisomem foi muito perfeito. Tanto é que sim, ele, sim. A mais chocante é a do lobisomem, realmente, que mostra os pelos saindo do rosto e tudo. Agarra a mão. E tem muito, eu não sei se a galera vai lembrar. Nossa, foi tão impactante que até no Viva a Noite, um dos sonhos malucos era transformar o Gugu no lobisomem. Puta que pariu. Putz. Deve ter sido o primeiro lobisomem, então, né? E fizeram usando aquela tecnologia da bonga mulher gorila. No espelho, né? Aquela jogada da luz no espelho. Que merda. E aí o Gugu virou no Viva a Noite! Totalmente Rick Baker, né? Fazer esse sentido do espelho. Que merda, hein? Isso é um lobisomem que assusta, não. Sim, o Gugu lobisomem é assustador, realmente. Olha, gente, eu vou falar hoje, gente. Lobisomem! Nossa, eu achei a gente! Eu vou virar a gente! Bom lobisomem! Que bosta, que merda. Eu tinha que lembrar uma coisa assim, né? Então vamos lá, continuando, senhor Moura. Cara, eu vou falar de quando transformaram vampiros e lobisomens em super-heróis nos Anjos da Noite. Meu Deus. Que filme ruim da porra, mas é o único que eu lembrei agora. Que não só tem lobisomem, fala sobre a guerra entre vampiros e lobisomens. Vampiros e lobisomens que estão mais pra super-heróis, né? X-Men do que monstros. E no final, além de tudo, nós temos um híbrido vampiro com lobisomem, que o Scott Speedman se transforma num bicho azul, que é o híbrido dos dois. O que eu posso falar RPG sobre isso? É o Lobiro? É o Lobiro ou o Vampiromem? Eu acho que é o Vampiromem. Vampis Lobis. É abominação. Nerd de verdade sabe que é abominação. Nerd de verdade. Caguei pro nerd de verdade. É que vocês vão ver o podcast, o próximo podcast, hein? Próximo não, seu burro. O anterior. O anterior é esse. Seu tonto. Todo mundo já ouviu, caralho. Só o Moura que não. Continua aí, Moura. Então, não, assim, o que eu posso falar sobre esse filme? Não assistam. É, cara, mas tem a Kate Beckinsale, né, cara? Tem, mas tem outros filmes da Kate Beckinsale. Você não precisa assistir esse. E foram vários, né? Teve vários filmes dessa porra aí, não teve? Sim. Teve uns três. O X-Men, né, cara? De vampiro, né, velho? A questão aí do Anjos da Noite é... Eu quase que eu disse Anjos da Lei. Do Anjos da Noite é colocar os vampiros e os lobisomens, na verdade, como... Uma espécie diferente da humana, né? Como se fosse na época em que a gente convivia com os Neandertais, assim. Na verdade, eles não são monstros, vamos dizer assim, né? Eles têm habilidades diferentes, características diferentes dos seres humanos, né? Como se fosse outras espécies, assim. Né? Acho que essa Eu vou ter que esclarecer pra vocês que o Anjos da Noite é baseado no RPG Vampire. Capaz, que é baseado em RPG, nem por isso, porque eles têm as disciplinas dos vampiros, dos werewolves, as disciplinas dos vampiros, eles são todos a lance da briga. Inclusive, o Anjo da Noite 3 é baseado no Vampire Dark Ages, toda aquela história lá e tal. Por isso que eles têm tudo aquele lance, aquela briguinha deles lá. É tudo que é por causa do Vampiro Master. Tá certo. Eu totalmente RPG, né, cara, pra quem já. Já teve algum contato com RPG, dá pra ver que é totalmente RPG a ideia do filme, assim. Não que eu esteja falando mal de RPG, tá? Não, eu tô falando mal, é por isso que é ruim, é porque é baseado em RPG. Sacanagem. Pô, gente, aí, não, o cara que tá dizendo. Eles não tentam tirar a experiência do RPG e colocar no cinema, que nunca vai dar certo. Porque senão é chato, as pessoas não vão assistir. Até porque, eu vou te falar, a experiência do RPG, ela é muito imprecisa de se saber. Porque dependendo do grupo de pessoas com quem você joga, é completamente diferente. Eu já participei, assim, de alguns jogos de RPG fora do meu grupo, e, bicho, sempre eu ficava assim, meu Deus, onde é que eu tô, cara? Onde é que eu tô é ótimo. É foda. É que tem da adaptação também, né, cara? A mesma coisa que adaptar um videogame, né, cara? Como é que tu adaptas aquilo que faz o videogame ser legal, que é o fato de tu jogar? Né? Como é que tu adapta do RPG as coisas que fazem ele legal pra quem joga RPG? Questão live, a questão de... No caso do RPG, eu vou te falar, assim, é até muito menos complicado do que adaptar do jogo, assim. Porque tem uma base muito grande de opções de história que o cara pode usar, entendeu? Quando o cara vai pegar um jogo específico e adaptar, fica meio limitado àquela história daquele jogo. E como muitos, não todos, hoje em dia tem muitos jogos com roteiro legal, mas na grande maioria dos jogos o roteiro é um fiapo de merda pra justificar a ação, né? Então, adaptar jogo é mais complicado do que adaptar um RPG. Não, mas o que eu quero dizer é que o que pega no RPG é a interação, né? É tu poder dirigir a história, né, cara? Que é uma coisa que não tem no filme, né, cara? Então, como é... Tipo assim, qual que é a emoção do filme que vai ser compatível com essa mesma emoção que você tem no RPG de se poder participar da história, sabe? Sim, é verdade. É você agora, Rafael. Cara, você tá então, acho que uma coisa meio recente, mas já se tornou um clássico instantâneo, né? Que todo mundo gosta, que é o Crepúsculo, que tem principalmente Lua Nova, o segundo livro. Fala sério, não. Tem um lobisomem. Inclusive teve uma menina que mandou uma. Quando saiu a refilmagem do The Wolfman. Uma menina fã de Crepúsculo mandou uma carta para a Universal repudiando eles, porque estavam ridicularizando, né, desvalorizando o vampiro de verdade, o vampiro não, desculpa, lobisomem. O lobisomem de verdade, que era o Jacob, né, com aquela versão grotesca e que não tinha nada a ver com o lobisomem original. Então, eu acho que isso mostra o quanto o Crepúsculo influenciou, né, tem influenciado as gerações de hoje. No pensar nos lobisomens e tal, então Acho que vale a menção, assim. Tá, não, tô brincando. Não, não tô brincando, na verdade. Como menção. Eu tô brincando, mas não como muito. Como avacalhação, eu tô falando sério. Eu tô brincando, mas não muito, porque bem ou mal, não importa se é uma mancha ou não, é parte da história, da historiografia dos lobisomens. Coitados. Não adianta. Cara, então, Denise Del Toro tá revirando no túmulo agora. É. Não, o pessoal, morresse, cara. Interessante até ele fazer isso. Os anti-crepúsculos podem falar o que quiserem, cara, mas não adianta. Faz parte da historiografia, assim como qualquer outra história de lobisomem que foi feita. No... É, eu não vi, mas é muito ruim. Agora, eu não sei como é que os lobisomens aparecem e tal no filme. Agora, dos vampiros, o pessoal pode até dizer que não tem nada a ver, né? Porque o vampiro não, no escuro tem purpurina, mas o lobisomem, imagino que sejam lobos mesmo, então. É uns imigrantes legais que viram um lobo, assim. Uhum. Em resumo. É tipo, os caras que passam na fronteira, os coiotes da fronteira. Imigrante mexicano. Os coiotes da fronteira viraram lobo, é isso? Os coiotes são literalmente coiotes. Não, o que imagina, mostra, né, que foda, já mostra no... o preconceito da autora, né, cara? Você chega lá, o faxineiro da lanchonete vira lobisomem, né? O chapeiro do McDonald's vira lobisomem. Ai, ai, ai. É tipo quando o cara termina o serviço, o cara, pra pagar o serviço do pedreiro, ele pega uma bolha assim, vai pegar. É o pagamento dele. Pague biscoitos Scooby. É. Que merda. Mas é sério mesmo, Rafael? Que é isso que tu vai citar, cara? Cara, é que eu teria um monte de coisa pra citar aqui, cara. A maioria desses filmes... Escolhe qualquer lembro, outra. Cara. Qualquer outra, então. Tá, então eu vou escolher um que não é filme... Não é um filme de lobisomem, mas tem um lobisomem. Que é o Patrulha Monstro. Lá, Deu a Louca nos Monstros. Que aqui a tradução é... Deu a Louca nos Monstros. É um clássico da Sessão da Tarde, um dos monstros principais é o lobisomem, e é uma versão foda do lobisomem, porque o que é legal no Monster Squad, pra quem não assistiu, pra quem não é dos anos 80, que às vezes a gente se esquece disso, né, cara, que tem um monte de leitor do Areva que, tipo, nasceu em, tipo, 1995, quando o cara já tava quase saindo da faculdade, já, quase indo pra faculdade, né. Não, o Freud já tinha ido pra pós. O Freud já tinha filho já, tudo. O filho do Freud já tava indo pra faculdade. Não, mas o... Tipo, então... A gente esquece disso, né? Então, o Deu a Louca nos Monstros, ele é um filme estilo Goonies que homenageia os clássicos de terror da Universal, que tem como, vamos dizer assim, vilões da história, os principais monstros da Universal, que era o Drácula, o Frankenstein, o Monstro da Lagoa Negra, a Múmia e o Lobisomem. E o lobisomem é o lobisomem do The Wolfman, que é um lobisomem que, inclusive, no filme, embora o filme seja para ser um filme mais aventuresco e tal, ele tem um clima muito pesado. E ele tem cenas fortíssimas, assim, por um filme que seria considerado para criança. Ele tem uma... Eu já falei, acho que mais de uma vez, sobre essas cenas, assim. Mas, ele tem uma... A cena de transformação do lobisomem é meio grotesca, assim, porque o cara começa a babar. E é uma coisa, parece que o cara tá tendo um ataque... É tenso, assim. E tem uma cena em que eles explodem o lobisomem com as granadas, né? Granada, um spoiler agora, porra. Sim, nossa, spoiler de um filme de 35 anos atrás. E tem uma parte que ele explode, assim, os pedaços dele, assim. E é tenso, cara. É tenso. Então, eu acho que é um filme que vale porque o lobisomem tem um papel importante. Principalmente para uma das melhores frases de efeito de filme, né? Que é chuta o saco do lobisomem. Que é no desse filme aí. Puta que pariu. Já descobrimos a terceira fraqueza do lobisomem. É o bico no saco. Chuta o saco. E funcionou. A cena que eu imagino é tipo, chuta o saco do lobisomem. Nesse momento ele tava tipo cachorro de casa, assim, com a perna levantada e lambendo para as próprias molas, tá ligado? Que não, covardia. A cena pra gurizada, assim, pra conta, não é muito engraçada, cara, porque o lobisomem aparece e eles começam a ficar desesperados. Aí, o que nós vamos fazer? Daí o Dugri fala, chuta, o Dugri fala pro que tá mais perto, né, porque tá mais ameaçado de ser atacado, assim. Chuta o saco dele, mas ele, cara, como assim? Nem sei se o lobisomem tem saco. Tipo, não importa, chuta o saco dele, cara. E ele pega e chuta o saco e funciona. Ele, caralho, o lobisomem tem saco. Ele sai correndo. Mas a cena mais marcante do filme não é essa, que é aquele. Tinha que ter uma oração feita por uma virgem. A menina começa a rezar, porra, você não é virgem? Ah, aquela vez não conta. Cara, é tenso. É o tipo de filme, cara, que se refilmar hoje em dia vai ficar uma merda, cara. Porque tem um monte de coisa que não vai dar, cara. Tipo, eles pegam uma guria de 17 anos pra ser virgem, que é o que o Modesto tá falando, pra que eles precisam de uma virgem pra um ritual lá, que ela precisava ler uns negócios. E ela diz que é virgem, só que chega lá na hora o ritual não dá certo. Daí os caras falam, tá, tu não é virgem, né? Daí ela, ah, teve o Josh, mas não conta. Eles têm que pegar uma menina, cara, que tem 7 anos, cara, pra ler o bagulho lá. Porque ela é a única virgem. Que merda. Ô, Rafael, e tu que é mais fã desse filme, só me lembra, o Frankenstein não é bonzinho nesse filme? Sim, o Frankenstein... O Frankenstein sempre é bonzinho, né, cara? Não, porque assim... Porque esse Frankenstein, ele é baseado na versão do filme Frankenstein, que é importante citar... Que não tem nada a ver com a versão do livro. Ah, que a versão do livro, o Frankenstein era inclusive inteligente. Então, né? O The Locus Mons é uma homenagem aos monstros da Universal. Então, esse Frankenstein é o Frankenstein do filme, do Boris Karloff. Que era um, na verdade, um bizarro do Superman. Assim. O bizarro do Superman é baseado no Frankenstein. Ele era o cara que. A criatura que ele é bobalhona, na verdade. Ele é uma espécie, como se fosse uma criança, né? Que tá aprendendo sobre o mundo e tal. Então eles pegam sempre, essa vibe. Sempre que tem filme de monstros, assim, que tem vários monstros, tipo um que eu não ia citar, mas eu vou citar aqui só por... Que é o Van Helsing, do Wolverine, né? Que o Frankenstein também é bonzinho. O Frankenstein sempre é um cara de gente boa nos filmes. É, né? Desde Família Monstro, isso ficou estipulado. É verdade. É, e no The Louco nos Monstros também, ele acaba sendo... Porque assim, como ele não tem essa intelectualidade, ele tem uma mentalidade de criança, né? Então os outros têm uma... Os outros sabem o que estão fazendo, o que tá acontecendo, qual é o plano, essas coisas assim. E ele não, né, cara? Então no fim ele acaba ficando do lado das crianças, assim, porque ele conhece essa menininha de 7 anos aí que no fim acaba ajudando no ritual lá. E aí fica... Ah, tem até uma cena muito engraçada que ele tira foto dessa guria que diz que é virgem, mas não é virgem. Tira várias fotos dela pelada, assim, sem querer. Assim. E aí o outro guri, que é o guri mais velho da turma, assim, vai revelar as fotos e ver as fotos dela pelada. Muito que cara, os filmes... Não, é sério. Esse filme, assim, ó... Politicamente correto do último, assim. É filme pra criança dos anos 80, né? É, exatamente. Exato. E é muito bom. Cara, quem não assistiu, eu recomendo. Eu sou suspeito pra falar, porque realmente ele é o meu filme dos anos 80, ele é meu filme preferido, assim, um dos meus filmes de terror preferido, porque eu considero ele um filme de terror, apesar dos pesares. E recomendo muito, cara. Recomendo muito. Tá certo. Bom, cara, eu tenho que citar o meu astro, um dos meus astros favoritos, o tremendão Michael J. Fox. Ô, louco. Com o Garoto do Futuro, o nome mais esdrúxulo. Cara, não dá pra dizer que é o nome mais esdrúxulo, mas é muita putaria esse nome, né, cara? Passa até a alma. Porque o nome do filme é Lobisomem Adolescente, né? Teen Wolf. E foi um filme feito pra TV, cara. Aí, resultado, nesse meio tempo ele fez o De Volta para o Futuro, né? E aí os caras lançaram o filme na aba do De Volta para o Futuro no cinema. E aí botaram esse nome bizarro aqui no Brasil. Eles além da apelação de lançar o filme próximo De Volta para o Futuro, eles apelaram e botaram o nome O Garoto do Futuro. E você lembra do desenho animado? De nenhum, né? Não tem a menor lógica. Sim, o Modesto, eu lembro. Tinha uma série de desenho animado, inclusive, né? Do Garoto do Futuro. Mas, cara, é muito massa o filme, assim, cara. É tosco, mas é massa. É um filme feito pra TV que, cara, eu gostava demais de ver esse filme. O pai dele, quando fica lobisomem, fica grisalho, um lobão grisalho, assim. É, sim. Pô, tá muito maneiro. Que o pessoal, né, quando ele vira lobisomem, fica todo bolado, né, caralho. Só que aí ele vira um astro do basquete, começa a fazer sucesso com as mulheres, tudo muda na vida do cara pra melhor, né, porque o cara virou lobisomem, né. Eles ficam surfando em cima da Kombi, da van lá, o som de Surfing Bird, o cacete. É um filme muito maneiro, assim. E a gostosa do colégio, né, cara, começa aquele sempre te pegar a mulher e tal, e aí quando ele vira lobisomem, a mulher começa a dar mole pra ele, cara. É totalmente o contrário do que aconteceria na vida real, né, muito bizarro isso. E é o único filme em que ser lobisomem não é uma coisa ruim. Sim, sim, o cara vira, fica famosão, né, cara. E é legal o paralelo que faz com a adolescência, porque o pai dele chega, olha, tem que contar uma coisa, o outro vai contar pro lobisomem. O pai dele chegou, né, ele vendo na aula de educação sexual, né? Vocês vão começar a nascer pelos em lugares diferentes, aí ele vira lobisomem, porra, que exagero, cara. E chega uma hora do filme que ele não quer mais ser lobisomem, né? Ele já tá cansado de todo mundo babar o ovo do lobisomem, né? E pensa assim, porra, eu sou um merda então, né? Quer dizer que se eu não virar lobisomem, eu sou um merda, né? Ninguém gosta de mim como eu sou, não sei o quê. Só a Nedzinha que quer dar pra ele, que fica isso, E aí no final ele fala que não vai mais virar o lobisomem do dia do último jogo do torneio de basquete, todo mundo precisando do lobisomem, e fala, não, eu vou jogar normal. Filha da puta! Não podia esperar, né, cara? Faz esse jogo aí com o lobisomem, ganha depois. Inconveniente do caralho. É, mas é um filme muito mequetrefe, mas é legal, eu gostava pra caramba. E, se não me engano, o roteiro do Jeff Loeb, cara, olha isso. E teve continuação, cara, com um outro ator aí, isso eu nunca vi. Quem substituiu ele, o Eric Stoltz. A vingança, né? Que vingança de merda. E teve agora tá tendo um seriado de TV supostamente baseado nisso, né? O Moura aqui já viu alguma coisa desse seriado, não é isso, Moura? Então, eu vi, assim, vi uns 3 ou 4 episódios. O que eu tenho pra falar sobre esse seriado? Ele é um Smallville com lobisomem. Entretanto, ele consegue ser melhor que Smallville, o que não prova que ele é bom, prova o quanto Smallville é merda. Ah, não é assim também. Já conhecemos um fã de Smallville entre os membros do Areva. Nunca neguei. Então aguardem que Smallville merece um podcast só pra ele. Então, ou não. Em breve, num podcast perto de você. Seu Modeste, diga aí. Eu vou pro lugar mais próximo a nós. Eu falo do vampiro brasileiro, vampiro lobisomem brasileiro, da cidade de Asa Branca. O professor Astromar Junqueira passeava pelas noites e assustava as meninas lá da casa da Ninon. Ele conheceu Cláudia Raia. Ela que era Ninon, né? Não lembro agora. E ele se apaixonou. Cláudia Raia conseguiu domar o lobisomem dentro do professor Astromar Junqueira. Cara, isso aí foi uma coisa que se arrastou a novela inteira, assim, né? Só revelaram no final, assim, que realmente ele era um lobisomem e tal. Era um mistério mesmo, né? Não, o delegado queria pegar a Cláudia Raia, daí ele começou a se fantasiar de lobisomem pra Cláudia Raia pensar que o delegado era lobisomem. Era o pai do Dolabella, né? O pai da Dolabella que fazia o delegado, né? Não, era um cara que, sei lá, nunca mais vi ele fazer nada na vida. Tipo vilão dos Trapalhões, assim, sabe? E o professor Astromar Junqueira, ninguém dizia nada, porque o cara se vestia só de preto, sempre com um terno preto, naquele sol de rachar de Asa Branca no Nordeste, sempre pálido. Cara, o professor Astromar, ele dava mais medo na versão humana do que lobisomem. A gente tá falando de rock estanteiro, principalmente quando ele ia entrar em algum lugar, que a hora que ele batia na porta, ele dizia: posso penetrar. Exatamente, ele fazia isso, caralho. Mas só pra contextualizar aí pra galera aí, o Mané está falando da novela Rock Santeiro. É assim, ai, novela, cara, mas Rock Santeiro era foda, bicho. Rock Santeiro era foda pra caralho. Essa novela fez realmente história e era foda e todo mundo parava pra assistir, cara. Ah, teve muita novela foda, né, cara? Quem acha que não teve novela foda vai ouvir o podcast Forever sobre novela pra vocês verem. Cara, a gente daqui a pouco não vai ter mais podcast nem pra fazer, né, cara? Tudo que a gente cita já teve um podcast. É uma coisa interessante do final de Rock Santeiro é que ela teve 100% de audiência no Brasil, né? Sim, caralho, é foda. Todas as televisões estavam ligadas em Rock Santeiro no último capítulo pra descobrir. E quando teve finalmente a cena do professor Astromar se transformando em lobisomem. Sim, sim. É, tudo bem que era numa época em que qualquer TV que tivesse ligada estaria ligada na Globo, porque nenhum outro canal funcionava, né? Não, tinha o Bozo no SBT. Não, tinha o Bozo no SBT que pegava em 4 televisões no país inteiro, praticamente, né, cara? Não. Mas fora isso. Não, com certeza eu não tô menos ignorando o impacto. Menos eles eram ricos, a família do Modeste que eles eram ricos já tinha HBO na época. Mas eu tinha uma branca telefone no meu quarto, tá? Não, mas a novela foi um sucesso, sim, com certeza. Isso não tem a dúvida, cara. Mesmo pra aquela época ter 100% de audiência é um feito extraordinário, assim. E o professor Astromar assustava. Quem não consegue. Vai ver foto no Google, vai ver como o cara realmente era assustador. Ali. Todo mundo sabe quem é o professor Astromar. Quando eu fiz a Liga do Mal, a Legião do Mal dos vilões brasileiros, todo mundo pedindo nos comentários pra botar o professor Astromar. Verdade. E pra lembrar que a Lucinha Lins também pegou ali, né, cara? Ela não pegou, ele dava em cima dela, mas ela não queria, porque ela queria só o Rock Santeiro. Mas quando o Rock apareceu vivo, e que ela ficou puta na cara, porque o Rock apareceu vivo e foi ficar com a uma porcina, ela ficou revoltadona, lembra? Ah, mas não sei se ela chegou. Bah, não vou lembrar se ela pegou o professor Astromar agora, numa novela que passou em 1988. Isso aí, clássico nacional. Bom, agora a gente voltaria a rodando. Você tem outro aí já, amor? Não, e já que estamos falando de novela, eu vou falar do... Eu não lembro como é que era o nome do personagem, mas que fazia o Ari Fontoura em Saramandaia. Que não. Ele era... ele era o professor Aristóbulo Camargo. Aliás, nada Nossa. Melhor do que nome de personagem de novela, né, cara? Aristóbulo Camargo. E ele era um lobisomem também, se transformava em noite de lua cheia. Mas uma coisa interessante que acontecia com o professor Aristóbulo é que quando ele saía transformado de lobisomem nas luas cheias, ele encontrava os espíritos de grandes personalidades históricas. Então você via o encontro do lobisomem com Tiradentes, com Dom Pedro I. Caralho, que bizarro. Essa não eu lembrava de não, não lembro não. E Saramandaia, só que quem quiser saber mais sobre o professor Aristóbulo vai começar a passar agora às 23 horas na Globo, no mesmo horário que passava Gabriela no passado, vai... Passava o Astro. Vai ter uma nova... E o Astro vai ter uma nova versão de Saramandaia que vai ter o professor Aristóbulo e seu lobisomem caminhando pelas ruas. Ah, vai ter um remake dessa novela? Vai ter um remake. Eu quero ver quem vai fazer a Dona Redonda, Luiz Arcada já morreu. Ele não, parece que vai ser uma mulher magra com maquiagem. Nossa, cacetada. Bom, Rafael? Eu vou citar um que, na verdade, uma série que eu nunca assisti, mas tem um lobisomem. Que é a Buffy. Que tinha o cara lá que era o criador do Frango Robô, que eu me esqueci. Seth Green. Que interpretavam. Um lobisomem. É isso aí. Eu assisti a Buffy. Ele fazia o Oz, que era o... Isso, exatamente. Ele era um... Que era um personagem legal, cara. Eles tiraram da série, não sei porquê. Mas ele... Foi legal do Buffy que conforme as temporadas foram passando, ele montou o seu próprio Monster Squad, assim, né? Então tinha a Buffy, que era a caçadora de vampiros, a Willow, que era a bruxa, o Angel, que era o vampiro, e o Oz, que era o lobisomem. Pera quem. E é Joss Whedon, né? Joss Whedon, só pra contextualizar aí, né? O cara é responsável pelos Vingadores, porque o cara é responsável pela Buffy. A mais memorável, ele é responsável pelo Angel lá. Cara, mas eu gostava do Andrew, cara. Embora eu não assistisse a série assim... Embora eu não acompanhasse a série assim direto, porque eu sempre achei meio nada a ver, só de meio humano, meio vampiro e tal. Cara, tinha uns episódios bem legais, cara. Tem um episódio de Angel sensacional que uma bruxa transforma ele em um Muppet, cara. E ele fica o episódio inteiro sendo um dos Muppets, cara. Sim. Cara, tem um final de temporada que eles evitam o fim do mundo e daí eles tinham... Os vilões da série eram uma firma de advocacia que era do Satanás, né, cara? Que eram os demônios, assim. Que faz todo sentido, né? E daí eles evitam o apocalipse, o Angel e a equipe dele. E aí no fim os caras pegam e os demônios vão lá, pegam e entregam a diretoria da companhia pra ele, da companhia de advocacia pra ele. Daí os caras, tá, mas como assim? Por que é isso? Cara, vocês evitaram o apocalipse? Era tudo que a gente tem tentado fazer. Tipo, prova isso, cara. O apocalipse era o julgamento de Deus. Eles impediram o apocalipse, que era o que o Satanás sempre quis fazer. E aí, por causa disso, eles receberam como recompensa. Tipo, ganharam a firma, assim. Tipo, muito foda, cara. Tinha uns episódios bem criativos, assim, cara. É claro que entra aqueles roteirismo de sempre, assim, porque é série mais voltada pro um público mais juvenil, assim, mais que hoje em dia a gente diria mais um público de Smallville, assim. Mas tinha uns episódios muito legais, cara. Ah, mas é uma prova que o Josueldo sempre soube fazer coisa pop que vendesse, cara, que é o Vingadores. É. E eu tinha muita saudade da Cordélia, e aí quando fui ver Mercenários, fui lá, a Cordélia, lá, era a namorada do James Depp. A Carisma Carpenter? É, essa. Ah, é sensacional. E nossa, meu Deus. É pra colocar numa carroça e começar a chupar os cavalos, rapaz. Puta que pariu. É. Mas é isso aí, tio. O Oz lá que era um lobisomem. Tá. Fica a dica. Bom, vou falar um pouquinho dos lobisomens dos desenhos, né? A gente chegou a citar aí o Modesto fez uma referência aí ao Bicudo ou Lobisomem, que eu acho que é o lobisomem mais famoso. Mas tinha aquele grupo também de personagens que tinha o Drácula, tinha o Lobisomem e tinha o Frankenstein, né, cara? Obrigado por atravessar. Oi? Eu tava separando isso pra mim, valeu. Porra, agora eu não lembro o nome em português. Lobão, em português? Lobão, da família Drácula. Família Drácula, é isso, era família Drácula. Lobão. Tinha o Lobão, cara, isso aí. Recentemente teve também um filme no cinema, o Hotel Transilvânia, e que aí os caras usavam tudo que é tipo de monstros e tal. Uma animação é legalzinho, eu esperava mais, porque ela é feita pelo cara que criou o laboratório de Dexter, né? Esperava mais, assim, mas as cenas com o lobisomem são engraçadas, assim. O lobisomem, ele é pai de família, e tem uma caralhada de lobinhos fazendo merda o tempo inteiro, e botaram um sotaque paulista, meu, do cara, que ficava engraçado, assim, né? Toda hora eles zoavam o cara com sotaque paulista, meu, né? Dublagem brasileira, cara. Lobisomem paulistano, velho. Ô, louco, meu. Lobisomem paulistano, vai pra lua, meu, aqui na moca. É um filme que não tem nada demais, assim, vale como distração pra ver com a molecada. E tem algumas tiradinhas engraçadas, assim, principalmente essas tiradinhas com o lobisomem são as partes mais engraçadas do filme que eu me lembro, assim. São as que envolvem o lobisomem. E aí, para os infantis, vale lembrar também o Ed, o pequenininho da família Monstro. Ah, é o filho da família Monstro, menininho. Ah, verdade, menininho. Que se suicidou quando virou adulto, inclusive. Nossa, sério? Sério? Caralho! Que Deus! Fácil, é, né? É pra, né, pra subir aí o astral do podcast. Cara, como que não, o cara também não vai tirar, né? Filho de um lobisomem com uma vampira. Não, filho de um Frankenstein com uma vampira. Frankenstein com uma vampira e tem uma prima normal. Que era a ovelha negra da família, né? Que era esquisita. Aliás, tem um projeto de fazer um remake de Família Monstro pros dias de hoje em dia. Eles vão fazer uma avaliação psiquiátrica, psicológica de cada um dos membros pra eles não se matarem depois. Vou fazer até do Manimal, agora não surpreende nada. Olha aí o Manimal, bem lembrado. Não era um lobisomem, mas tinha transformação, né, em lobo, né? É o licântropo, pois. Isso aí. Ele virava o quê? Ele virava águia, cobra e... Pantera Negra. E Pantera Negra. Que merda. Tipo pra caralho, né? Tipo, eu fico imaginando qual é o critério do superpoder dele, né? Ele poder virar Pantera Negra. Por que não pode virar uma pantera de qualquer cor, assim? Mas é por causa de uma coisa só, uma limitação do poder dele chamado Corpo Sabino. É, ele podia se transformar em qualquer animal. Ah, é verdade. Só na que verdade, eles ele só fizeram o efeito desses três. Então, se ele quisesse transformar num rato, por exemplo, eles só cortavam pra ele e depois eles cortavam pro rato. E a transformação era o que chamava mais atenção, né? Então. Nos quadrinhos, só pra citar alguns rapidinho, né? Em Fábulas tem o Lobão, que não é o cantor. Aliás, o Lobão também, né? Tipo, citou o Lobão, né? O Lobão que está agora arrepiando nas livrarias aí com sua biografia sensacionalista. Tem o Lobo Mau, né? Que é o Bigby Wolf, que é o detetive, não é isso? Sim, que é a versão Wolverine de Fábulas, né? Tem o Werewolf by Night da Marvel, né? Que é um cara que se transforma em vampiro, que é o Jack Russell. É uma série de quadrinhos da Marvel. E não dá pra esquecer o da Marvel também, o filho do Jonah Jameson. Que foi pra lua e virou lobisomem contaminado por uma pedra lunar. É verdade. Isso é verdade, velho. Cara, nem lembrava disso, mas. É uma coisa que faz todo sentido também, né? Então foi pra lua. Aí ele foi contaminado por uma pedra lunar e isso faz com que ele se transforme no lobisomem. E eu garanto que o Sam Raimi ia usar isso no Homem-Aranha 3 se não ele tivesse mexido, porque ele ia pra lua e ia casar com a Mary Jane, lembra? Caralho, que merda. Bom, a Lupina dos Novos Mutantes, né, que depois foi pra X-Force e tal, é uma mutante, mas não tem como não ligar, né, não lembrar, né? Era um mutante que tinha justamente isso aí, de ter a forma intermediária, em que ela era meio menina, meio lobo, e tinha a forma lobo mesmo, se transforma totalmente em lobo e tal. E já que você falou da Lupina, não vamos esquecer de uma das grandes criações do mestre, Hal Nichols, a Feral, que era exatamente a mesma coisa. Ele fez uma personagem igual a Lupina, só que diferente. Só que com mais pochete. Isso é do... X-Force. Filho de quem? Tá, não, mas o criador é o filho da puta lá, como é o nome dele? O Liefeld. Então, era uma Lupina, porém com problemas anatômicos, né? Com 32 incisivos. Ah, mas nessa época a Lupina já tinha problemas anatômicos, porque era ele que desenhava a Lupina. Ele só quis botar um personagem. Não, agora é o meu personagem, pra eu ganhar direitos autorais. Filha da puta. Sei lá se ganhava. Bom, foda-se. Bom, mais algum dos quadrinhos, vocês lembram? A gente tem histórias de lobisomem nos quadrinhos, né? Histórias de terror diversas. A gente tem participação em tudo que é, em várias histórias de personagens do lobisomem. Hoje mesmo, curiosamente, a gente nem tinha definido que o tema seria esse hoje, mas eu tava lendo um encadernado do Monstro do Pântano, das primeiras histórias do Monstro do Pântano, escritas pelo Len Wein e desenhada pelo Bernie Wrightson, acho que a gente fala assim, né? Sei lá, assim. Uhum. E tinha justamente numa das primeiras histórias, tem uma história dele enfrentando um lobisomem também. E depois na fase do Alan Moore também, né? Ele revisitou todos esses mitos e uma delas é do lobisomem também. Então a gente tem várias histórias assim. Mas acho que os personagens mais conhecidos são esses que a gente citou, né? E tem também a nossa grande e saudosa editora Record, que tinha histórias reais de lobisomem. Ah, é verdade. Verdade. Histórias reais de lobisomem e histórias reais de Draco. Pô, era legal essas revistas aí, cara. Bloco editora, garantia de qualidade. Isso aí. Uhum. Diga aí agora, senhor Modeste. No clipe do Bark of the Moon, do Ozzy Osbourne, ele vira um lobisomem muito da louca, bicho. Inclusive tem brinquedo da McFarlane Toys. Fizeram um boneco. Ah, já vi, é foda o boneco. Foda pra caralho, isso do Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne não precisa de motivo pra parecer louco, né? Aí você coloca ele vestido de lobisomem andando pra lua, pronto, sou o próprio. Bark at the Moon. Não era isso? A música? Isso. E tem no Guitar Hero. Foi a música que, se eu não me engano, na época do primeiro Rock in Rio era a música de trabalho dele. Exatamente. Ah, mas se a gente entrar em música, cara, porra. Tem muita música. No clipe Number of the Beast começa com o lobisomem do filme antigo, Aí tem um lobisomem dançando junto com uma mulher que vira lobisomem, na hora que eles estão dançando no palco, seis em seis nas costas, assim, um papel, sim, tipo, seis tosco pra caralho. Sim. Só tem o Off Wolf and Man do Metallica, só o Moons, uma banda chamada Moonspell tem duas músicas. Wolf Shade, Full Moon, Madness, que é porque sobre... Porque será, né? O nome da banda já é Moonspell, né? É, exatamente, cara. O, o Motorhead também, né? In The Year of the Wolf, tem uma música... Ah, tem os caras... Cara, tem muita... Heavy Metal, então, cara... Música sobre monstros clássicos vai ter uma porrada, né, cara? Sim. E tem a família Stark também, né? Que são os descendentes dos lobos, que em algum momento vai virar lobisomem, né? Howard, o Tony, esse pessoal? É, também. Não, mas é do Ned Stark, né? Do... Ah, Guerra dos Tronos. É, e falando nisso, tem no Harry Potter também tem um personagem... Sim, o professor Supremo. Que é um lobisomem. Então, que é o lobisomem daqueles que eu falei. Ele tem uma, ele é descrito como uma aparência de lobisomem, mas ele, na verdade, é uma pessoa normal, entre aspas, né? Tipo, ele tem capacidades cognitivas de um homem normal. Ele vive como um homem normal, só tem alguns detalhes de lobo, assim, né? Não, ele é tão normal que ele ensina defesa contra a arte das trevas em Hogwarts. É, normal em termos cognitivos, né? E ele é um... outro que é lobisomem também, que é o Nicanterco, é o Sirius Black, que ele também vira lobo. Ele vira lobo mesmo. O professor Lupin, ele vira lobisomem, monstruoso. O Sirius Black, ele vira um lobo preto, né? Também do Harry Potter, que é o Gary Oldman. Só falta ele virar pra... Vou pegar aqui. Everyone! É isso aí. Eu não conheço muito de Harry Potter, porque eu nunca li também. Eu ouvi falar. Que merda, hein? Eu posso citar mais um? Não! Ah. Fala logo, porra! Cara, eu queria citar um que eu quase que eu passo despercebido na minha mente, assim, porque, na verdade, não é um filme sobre lobisomem, mas também tem lobisomem. E é um filme que eu recomendo muito, então eu acho interessante citar, que é o Dark Shadows, do Tim Burton. Cara, esse é um filme... Realmente aquele tipo de filme que eu não esperava nada e que eu achei muito legal. Ele adapta uma série dos anos 70, né? Que é com vários monstros, na verdade. Várias pessoas esquisitas, tipo um Família Adams, assim, com monstros mesmo, né? Não só com gente esquisita. Tipo Família Monstro? Isso! Na verdade é um Família Monstro, né? É, acho que até foi da mesma época, na verdade. E aí ele faz o mais assustador, só um pouquinho, Rafa, é que não era uma série, era uma novela. Ah, é verdade. Era uma novela, mas Dark Shadows, né? Era uma novela. E aí o Tim Burton resolveu fazer um filme, né, baseado nessa série, e o filme ele se passa nos anos 70, embora na verdade ele tenha cenas no século, de dois séculos atrás, mas ele se passa nos anos 70, então ele tem... Ele é um tipo de humor bem, bem estranho, assim, bem diferente, assim. Então quem curte coisa padrãozinha, assim, quem não gosta de coisa muito diferente, nem assiste. Mas ele é bem, bem surpreendente nesse sentido. E tem um dos personagens que é lobisomem, mas não vou falar quem é pra não estragar nenhuma surpresa. Até porque é surpresa mesmo, porque aparece do nada e sem explicação nenhuma. Mas... Tem isso, e é legal, recomendo esse filme, é bem bom mesmo. Fazer algumas citações aqui, uma que eu ia citar nos desenhos, eu esqueci, que é o do Wallace and Gromit, né? A Maldição dos Werequelhos, eu não lembro o nome, aqui são como a Batalha dos Vegetais, se eu não me engano, né? Werehabits, se não me engano. Lá seria Werequelhos. Lobisquelhos, sei lá o que. Werehabits. E tem uma lista aqui de filmes que eu não vi, mas na lista diz que é muito bom. Então vou citar rapidamente os que a gente não citou aqui. Tem uma trilogia chamada Gingersnaps, parece que é A Possuída. Uma trilogia de 2000, 2003, 2004, né, que está citada aqui. É, Grito de Horror, The Howling, de 81, que é do Joe Dante, o mesmo que fez Gremlins e fez o Piranha. Diz que é muito bom. É, Dog Soldiers de 2002, Cães de Caça, também não conheço. É, Bala de Prata de 85, que é adaptação do livro do Stephen King, né, e tem o Corey Haim dos Jogadores Perdidos participando. O que mais? Temos aqui A Fera Assassina de 2006 e, pra fechar, não fechar não, tem dois aqui, Sangue e Chocolate de 2007 e Lua Negra de 96. Todos filmes que chamam de excelentes aqui, mas eu nunca vi nenhum deles mais gordo nem mais magro. Bom, é isso, né, senhores? Mais alguma uivada aí de vocês? Eu queria fazer só, tipo, citar por cima dois seriados que tem lobisomem hoje, que passam hoje em dia, que é True Blood, que é a versão Crepúsculo para adulto, né? E o Once Upon a Time, que tem um lobisomem também, mas eu não vou falar quem é para não estragar para quem não assistiu. Tá certo. Ah, eu tenho uma coisa para citar rapidinho, que no naquele Grindhouse, né, que era aquela iniciativa do Tarantino e do Robert Rodriguez, né, de fazer dois filmes, e daí os filmes tinham meio que intervalos comerciais com trailers de filmes fictícios. Alguns dos filmes fictícios viraram filme, como Robo with a Shotgun e Machete, né? E o Robo with a Shotgun não era o original, ele foi colocado depois. É, e um desses trailers, que era dirigido pelo Rob Zombie, era Werewolf Women of the SS, que era tipo as mulheres lobisomem da SS, do nazista. Sabe que vai virar filme. E que é pra virar filme também. Ele já assinou, ele vai fazer um Fu Manchu. Cara, se sair esse filme, tipo, que é o trailer, cara... Vale a pena ver só pela bizarrice, cara. Porque é muito bizarro, cara. Não vale, lembra, a citação. Porque não lembro do trailer que ele no final. And Nicolas Cage as Fu Manchu. Pior, cara. É muito bom, citou, cara. Vai fazer o Nicolas Cage. Vamos ver se vai melhorar ou piorar o filme. Isso. Vai ter o Nicolas Cage no filme? Vai. Sim, ele é o Fu Manchu. Porra, não vou poder assistir. Tu prometeu que não ia assistir o filme do Nicolas Cage? Não, isso aí faz parte do. Isso é um dogma pessoal que eu tenho. A gente não assistir filmes do Nicolas Cage. Ah, e você falou aí do SS, né, das vampiras, do vampiro, não, das lobisomas, das lobilheres, as lobilheres do SS. Eu tava olhando aqui e na Wikipedia, e tá falando aqui, cara, que o Werewolf foi usado como nome, codinome de um dos quartéis generais do Hitler, né, no final da guerra. E aí tinha uma operação chamada Operation Werewolf, que era pra criar uma força comando pra se infiltrar justamente nas ilhas inimigas e chegar lá, né. E aí já foi usado em livros, até em True Blood, menções a isso daí. Olha, isso aí, ó. Pô, Areva também é cultura, hein? Na verdade, Wikipedia, né? Mas tudo bem. Bom, o que nem que prova que provavelmente não tem nenhuma base, pode estar totalmente errado, mas deixa pra lá. Mas é isso, senhores. Mais algo a declarar ou Carnes para sempre? Só mais um rapidinho, que é um dos grandes personagens do lobisomem, que fez parte da infância de todo mundo, que é o lobisomem da turma do Cricola, do Penadinho. Ah, sim, é verdade. Que ele se comportava que nem um cachorro dentro do cemitério, e quando amanhecia ele acordava: o que eu tô fazendo aqui? Que trabalhar. É verdade. Ele queria roer o crânio de cola. Ele é o lobisomem mais famoso da literatura brasileira. Oi? Oi? É o Monteiro Lobato? Hã? Monteiro Lobato? O Monteiro Lobato tinha a sobrancelha junta, né? E o sobrenome era Lobato. É, rapaz, tá certo. Sinistro, hein? Pois dessa, cara. Eu tô com medo. Pois dessa, só me resta o Ivar. Whatever! Well, everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The birds are winning, well, the bird. Leitura de comentários. Estamos aqui. Eu, o Freud, que vos fala. Senhor Luiz de Modeste de Carlos de Júnior. Olá, tudo bem? O famoso selo 1 a 10 de qualidade. Senhor Marcelo Renato Russo Soares. E uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. E você gosta de meninos e meninas, né? É porque somos tão jovens nesse faroeste da boca. Olha esse aqui de Kleber. Mais um pra se juntar à sua trupe. Bom, vamos lá, leitura de comentários. O senhor pode começar, senhor Renato Russo? Posso, vamos começar aqui com o Seth Mustaine. Ele está de volta. Agora o nome está liberado. Já passou uma semaninha de castigo sem o seu nome ser citado. Brincadeira, cara. Sétimo Stênia, nosso ouvinte fiel e comentarista alucinado, neurótico. E foi só uma firulinha. E tanto que ele nem ligou, né? Ele continuou comentando do mesmo jeito, nem citou que foi de castigo. Vai que ele nem ouviu, né, verdade? Não, mas tudo bem. Aqui ele fala, dizendo que falando em Chris Peter, quando vai ter podcast com ela de novo? Só convida o macho nessa porra. A Luca Fage também é uma ótima opção. Melhor ainda, convida as duas, vai ser o podcast mais fofo da blogosfera mundial. Eu confesso que quando eu li isso, eu achei que ele ia falar outra coisa, né? Mas tudo bem, em relação a convidar duas e tal. Mas eu concordo, mais mulheres sempre é bom. E a Luca Fage foi um trabalho muito legal. É, mas quando a gente fez um podcast só com mulheres, ficou um monte de gente, ai, nem vou ouvir, vou direto para os comentários, viados. Não entendo esses caras. Não, com certeza ainda vamos perturbar a Chris Peter ainda. E a Luca Fage, a gente já cogitou convidá-la. Falta a oportunidade, a situação para contatarmos ela e ver se ela toparia participar. E a Mônica Matos também, não vamos esquecer. A Mônica Matos já é para outro tipo de assunto. É, né? Pois é, outra história já. Ah, e eu confesso que sempre que eu leio o nome Luca Fage, eu sempre penso que é Luca Foge, né? Ai, meu Deus. Será que ela vai fugir do podcast também, se a gente contar? Olha aí, não sei. Eu leio Luca Fage e entendo Luca Filmes. É coisa assim. Meu Deus, que nome da mulher, rapaz? Lu Capage. Porra, meu Deus do céu, vocês têm um problema de vocês. Eu acho que o pessoal que não gosta quando só tem mulheres, quer que tem algum homem pra poder ver se algum tá babando por ela. Eu acho que é por isso, né? É, não. Ah, não, você tem que ouvir uma voz masculina, máscula, viados. Bom, foda-se. Próximo? Tem um comentário falando de viados bichos, tem um comentário do Animaster dizendo, sai do armário, Algures. Que é isso? Trepa no cute esse comentário. Eu queria fazer uma reclamação aqui do Algures, que eu perguntei a ele, o Rafael, na verdade, Algures em outro canto, eu perguntei a ele sobre a mesa no Multiverso Comic Con, sobre o homossexualismo nos quadrinhos, quem está, e ele não sabia. Então cara, mas por que o cara tem a obrigação de saber desse assunto? Não tô entendendo qual é a relação que vocês estão fazendo. Pô, velho, o cara, altas estrelas aí do Sul, não tem influência nenhuma em bancas, de seleções, rapaz, será, cara? Olha só, vocês estão fazendo uma ideia errada, vocês estão fazendo uma ideia errada, isso é bullying. Bom, mais algum, Marcelo? Para encerrar minha participação nesse glorioso e magnífico leitura de comentários do podcast, o Felipe Garcia, que ele fala que eu me espelho no Modeste como algo que eu não gostaria de ser caso chegue a uma idade avançada. Eu concordo, também me espelho. Bom, eu não preciso. Vamos tudo a merda. Eu já cheguei à umidade avançada, né? Embora já não passou, seja, né? Embora não seja igual o Modeste, eu arrisco dizer que eu tô tão mal quanto assim. Por outros vieses. Mas tudo bem. É assim, rapaz. É assim. Mas eu tenho orgulho do que eu sou. Orgulho gay. Não, orgulho nerd. Mais algum, Marcelo? Não, encerrei porque meu orgulho nerd não existe. Eu prefiro dias da toalha do que orgulho nerd, então sempre. Ele gosta de usar a toalha. Tipo aquele comercial do Cotonete Johnson, lembra desse, Modeste? Caralho, foi Marcelo. Ele usa a toalha igual aquele cara do Cotonete Johnson. Lembra aquele personagem do Uber, tipo, do Cacete Planeta? Eu não sou gay. Eu não sou gay. Exato, ele tá na sauna gay. Como é que era? Eu não lembro o nome do cara. Não sei. Eu sei que perguntaram pro Marcelo, pô, você é gay? Ele falou, não, meu namorado é. Não, eu sou gay porque eu não beijo na boca, né? Olha aí, tá vendo? Bom, então diga aí, senhor Modeste, sua vez aí de fazer rodada de comentários. Roda, roda, então, rola entrando. Ai, que delícia. O, assim, o onipresente Sétimo Stain, a gente comenta sempre que ele comenta bastante. Eu só queria pedir pra ele, cara, tira esse troço do Chelsea ali, cara. Que coisa escrota aqui. Vamos lá. Orgulho Nerd, eu tinha até ficar sabendo que essa porra ficou popular com a Ameaça Fantasma. Falando sério, eu nunca pensei nisso. Apesar de curtir coisas nerds, gosto e participo de tanta coisa não nerd, tem gente que me considera nerd, outras não. Tipo, esses dias eu estava lendo um dos meus encadernados do Sandman, e minha namorada ficou surpresa. Nem imaginava que eu curtia HQ. Burra pra caralho. Minha estante tá cheia de bonequinho de super-herói. Tem um cara que vai ficar sem namorada se ela ouvir isso, né? Enfim, é, foda-se. Fazendo jus ao título de nerd, né? Daí ele termina assim. Enfim, foda-se. Já dizia Raul Seixas, eu sou eu, Nicuri é o diabo, whatever. Então, o Seth Mustaine tá mostrando aqui que realmente não tem um dotes com o sexo oposto, pelo jeito. É, aí eu vou... ele é um cara, você vê que ele deve ser um namorado assim, a pessoa, né? Simpática, agradável, que no entanto perde seu tempo com bobagem, né? Já chama a namorada de burra pra caralho. Isso, você tá no caminho certo, o Seth Mustaine. Eu não vou dizer nada porque eu terminei meu namoro semana passada de novo e vou passar os dias namorados só. Rapaz, deixa ele campeão, hein, Marcelo? Ô, Modesto, tudo que tu tá fazendo. Algum tipo de listinha assim, tipo, ah, eu vou fazer. Ah, qualquer... eu já sei qual é, rapaz. Ele quer fazer igual o latino daqui a um tempo, falar, já não sei quantas mulheres, mil mulheres, já comi mil mulheres. Cara... Coitado latino. O cara tá um tempo inteiro, rapaz, começando na mano, termina outra. Quem que é isso? Eu achava que eu que era ruim, né? Vem cá, isso aí foi influência do evento lá, que deu merda lá, é? Deu briga lá, é? Também. Não. Participou da continua aí, mano. Vamos titular essa aí. Eu vou ler agora do Aoshi Senpai, tadinho. Ele é órfão, Aoshi Senpai. Aí, galera do Areva, tudo certinho? Como eu nunca fui zoado quando era criança, não tenho muito o que comentar. Eu era o bully e não o bulinado. Ele faz uma carinha de riso. Puta, que coisa gay, Senpai. Hoje em dia eu sou 33% nerd, 33% geek, 33% otaku e 1% que falta. Esse 1% que falta é resquício da minha vida de bully. Você bulinava os outros, é isso, Arfon? Ah, tá. Aí ele... eu pensei que ele dizia 1% que falta é da minha mãe. Não, olha, não duvido. Aí ele faz observações aqui. Freud tem a voz mais fina que a da minha irmã. Cara, tua irmã fala grosso, hein? Eu ia falar isso, justamente. Tua irmã deve fazer, deve tomar anabolizante que nem a Vigília Araújo, aquela gostosa marombada, pelo jeito. Aí ele escreve meu nome errado, ele faz com Modeste. Vai comprar um microfone decente, seu filho da puta. Não dá pra entender porra nenhuma do que tu fala. Não que tu fale alguma coisa que preste, né? Obrigado. Mas o grande fascínio. Aí... O que eu queria comentar é o seguinte. Ele quer que você compre um microfone decente, entendeu agora? Ah, é que desce. É que desce. Sim. O microfone, ele fica lá embaixo. Porra. Cara, você escreve muito mal, hein? Pô, conhece C, seu filho da puta. É decente, sua mula. Aí ele... Quero dizer, Rafael, estou pelado agora. Aí, tá um abraço. Pra... Ele quer ficar peladinho com o Rafael. 5%. Esse 1% dele. Sei não. Rapaz, eu acho que essa leitura de comentários mais gay já. É verdade. Nem do mundo colorido foi tão gay, assim. Mas é isso daí. Obrigado, eu acho. Primeira vez que ele comenta, eu acho, né? Eu não lembro de já ter lido outros comentários dele. Obrigado aí, continue não, aí mas... bulinando e sendo bulinado, que a gente vai te zoar de qualquer jeito. Querendo ou não, fique conosco, ba. Oi. Mais um aí. Bem-vindo. E tem o do nosso querido convidado, Márcio Fiorito, que agora há pouco eu chamei de Fioroto, desculpe. E ele acabou colocou... de falar Márcio Furico, agora há pouco. Ah, o Márcio Furico. Eu falei, porra, cara, leu o nome do cara direito? Você não sabe quem é, não? É o cara que gravou com a gente. Ah, Márcio Furico. Ah, é o Fiorito. Ah, puta que pariu. Aí, gente boa pra caramba, foi um dos convidados mais bacanas que a gente teve até agora. O cara desenvolveu mesmo. Foi... Isso. Agora é babu ovo, depois que você falou merda, né? Os capivaros sapiens aqui queria ter mencionado um filme, mas esqueceu. Clube dos Cinco. Porra, quem não viu essa porra tem que se matar. Clube dos Cinco é um velho conhecido da velha guarda, mas os mais jovens podem não conhecer. Obrigatório para qualquer um que queira entender a dinâmica dos tempos de colégio sem tomar partido nenhum. E o Modeste é o rei. No futuro todos serão iguais ao Modeste. Aí o Foro Looker responde na sua fleuma. Enfim, todo mundo estará abaixo do fundo do poço. Mas realmente é o momento selo Modeste de qualidade, que é um dos fatores de charme do Areva. Ai, obrigada. Olha, ele tá todo coisinho agora. Celebridades e eventos e autógrafos e desenhos e tal. Como é que foi o karaokê lá, o Modeste? Karaokê? Você não viu as fotos do podcast que eu botei? Ah, eu vi. Cara, me colocaram até num ringue de Raw, cara. Que eu botei lá a hora que você tá falando que você tá fazendo um karaokê. Coisa linda, né? Aí, então, pessoal de São Paulo, fique esperto que dia 16, 17 e 18 eu estarei aí no encontro de mídias sociais. Vai ser bem bacana. Mais detalhes a seguir. Como é que é? Mídias sociais? Cara, eu acho engraçado, porque eu sou jornalista desse blog e sou o único que não participa de nada. Esse povo que não é formado ainda e já tá fazendo coisa do mundo social. tem que se mexer, rapaz. Tem que se mexer, tem que correr atrás, seu Marcelo. Pode. Mas eu me remexo muito na minha vida. Meu Deus do céu. E olha, não estarei sozinho, estarei com o sex symbol do Areva, o Sr. Romenick Zedeck. Então, 16, 17, 18 de agosto, preparem-se. Proteja os seus maços furíacos. Peraí. Você falou 16, 17, 18? De agosto. E dia 19 eu estou chegando em São Paulo, em agosto. Opa! Olha só, vai ter o primeiro Areva Com vai ser em São Paulo. Então tá bom, então vamos lá para outros comentários. O Kural King, o rei das montagens do Facebook do Areva, falou aqui: o que é ser nerd? É escutar podcast o Areva. Aí o Foro Luke falou: ouvir o Areva não é nerd, e sim freak, mas muito pior. Estamos no caminho de sermos futuros Carlos Modeste. Ai. Aí vem o Márcio Gomiero, que tá com... Ele é muito nerd, porque olha só, ele tem a foto dele é a foto do amigo do Bart. Qual é o nome do amigo do Bart? Milhouse. E o Milhouse tá justamente no banner do podcast. Tu vê como você é nerd, o Márcio. Ele fala aqui: eu não gosto dessa glamourização dos nerds. Odeio essa palavra, tanto que até fui xingado com ela. Não, odeio essa palavra de tanto que fui xingado com ela. Já indiquei podcast do MRG, MDM e até o Areva. Ah, filha da puta, veja você, botou até o Areva, é um viado. Só não indico o Jovem Nerd somente pelo nerd no nome. Sou um nerd enrustido. Cara, olha só, se você não indica o Jovem Nerd só por causa do nome, é porque você gosta do Jovem Nerd. Assuma, cara. Porra, se você ouve o Jovem Nerd e não gosta, é outra coisa. O cara não indica porque não gosta. Ai, não indico só por causa do nome. Porra, caralho. Mas é isso, Márcio. Eu sempre tive meio que um preconceito com esse nome nerd, assim. Sempre achei meio, sei lá. Hoje em dia eu tô um pouco me fudendo. Eu falo que é nerd também, é mais prática, mas você fala, todo mundo já entende. É nerd, pronto, resolveu. O One Master usou o bordão aqui que a gente usou durante o podcast, falando: vocês não são podcasters de verdade. No clima do bordão. Sketchbook do Buquini: eu gosto de ver essa merda de nerdismo em alto hoje em dia. Quando eu era moleque, nerdinho de várzea, me fudia pra caralho, porque eu era um nerd clássico, tímido pra caralho, estranho pra cacete. A adolescência foi bruta comigo. Só depois eu fui me encontrar mesmo, e ainda depois, com todo esse glamour em cima dos nerds, que pude mesmo ligar o foda-se e ser quem eu quisesse. O Sketchbook, seja quem você quiser, rapaz, ligue o foda-se pra todo mundo, se é nerd, se não é nerd. Fodam-se todos eles. O Secrid fica trolando também o Algures, dizendo que acha graça quando o Algures fala em pegar a mulherada. O Alex Matos acha isso. Aí, né, todo mundo, ele quer que o Algures dê dicas de como é que ele pega as mulheres na night. O Rafael foi bem seco e falou assim: não. Mas o Creed usa um termo depois que eu acho genial. Leia aí, por favor. E no último comentário, ele fala assim: egoísta, quer guardar suas técnicas matadoras de sedução só pra você. Pense nos milhões de nerds virgões que poderiam ser beneficiados com seus ensinamentos, cara. Virgões, cara. Puta que pariu. tá certo. O Coral King de novo aqui, ó. Podcast legal, ouvindo ele eu reparei que não tem nenhuma das qualidades boas de um nerd. Tamo junto, Coral King, eu sou outro. Tenho certeza que não usaria minha nerdice pra me dar bem como três dos participantes. Exatamente, o fudido ali sou eu também. É, rapaz, tamo fudido. É, eu volto com o relator. O mais uma trollagem com o Rafael Rodrigues. Rapaz, o pessoal é muito... Tá, o Rafael Rodrigues é outro que tá a celebridade, hein, cara. Todo mundo fala no Rafael Rodrigues, rapaz. E no final, o Fórum Luke, na boa, velho, na boa. Cara, gigante seu comentário, cara. Não dá pra ler seu comentário. Quem quiser saber toda a filosofia de vida do Fórum Luke a respeito do Dia do Orgulho Nerd, se existe motivo pro nerd ter orgulho e tal, é só ler, voltar lá e ler o comentário. Não dá pra gente ler. É gigantesco, mas ele levanta muitos pontos aqui, relevantes, pertinentes, ou não. Mas, leia lá, certo? E é isso. É, o senhor Modeste Celebrity Shows quer fazer um jabá aí das suas participações das mídias sociais, não é isso? Momento arroz de festa, né? Então, eu tô. Esse agora saiu no ArgCast 117, um dos podcasts mais divertidos que eu já gravei na minha vida. Foi muito legal ter gravado. Mais divertido do que todos que você grava no Areva, pode falar. Ah, vai se catar, não, sem comparações. Sim, sim. É que a gente fez um podcast sobre os primeiros crossovers Marvel DC antes daquela famosa amálgama e aí todo aquele lixo que vem junto. Nós fizemos sobre os crossovers de raiz, tipo Super-Homem contra Homem-Aranha, Novos Titãs e X-Men, Batman vs Hulk, vão lá. Tá muito divertido. A Ergcast já é um baita de um podcast, com a minha participação ficou melhor ainda. Olha aí! Cara, ele se acha pra caralho. Modeste tá no nome. Não tem mais nada de Modeste ele, já tá arrogante. Luiz Carlos de Arrogante Júnior. Obrigado. Foi só dar uns autógrafozinhos, tirar uma foto, já ficou babaca pra caralho. Não, agora falando sério. Foi muito divertido. O Daniel HDR faz um podcast muito legal. Ele tá aqui sempre com a gente. O Daniel, quando ele não tá participando, ele tá sempre ouvindo. Então, porra, amigão nosso. E valeu muito a pena. O podcast ficou sensacional. Demorou pra ter saído, mas quando saiu, agora fez valer a pena, cara. Foi muito legal mesmo ter participado. Queria até agradecer ao Daniel e todo mundo que participou. E não deixem de ouvir. Ficou muito bom, cara. Muito bom. Querem rir pra caramba, vão lá que tá muito bom. É, eu comecei a ouvir, mas tive que interromper justamente para gravarmos aqui esse pequeno trecho. Mas tá bem, ele parece também legal. Aprendeu já a beber cerveja com HDR, Modeste? Porra, eu tomei 10 latinhas, meia dúzia, quer dizer, enquanto a gente gravava ali. Mas eu ouço realmente o ArgCast, é um dos poucos podcasts que eu ouço. Já falei isso pro Daniel. Inclusive gravei também um que ainda vai sair no futuro, que do assunto que eu não posso soltar spoilers, mas foi muito legal. E é isso, ouça lá o ArgCast, realmente vamos dizer assim, é um podcast irmão do Areva, se o Daniel não recusar esse título, está bastante, e o Daniel também é nosso chapa, tá sempre aqui também, certo? É. Valeu, muito obrigado. Então é isso. Facebook, o Areva, Twitter, o Areva, Sex Shop, o Areva, e é isso aí. Tem vários Arevas em todas as mídias, nos Twitters, e-mails. Ah, o e-mail só que é diferente, né? Qualquer porra que você for ver do Areva, você bota lá barra o Areva com dois A no final que vai estar lá. Agora o Twitter não. O Twitter não, quer dizer, o e-mail não. Qual que é o e-mail, seu Modeste? contato@areva.com. Arroba? Meu Deus. Não é arroba? Arroba, você falou arroba, porra. Ah, foi um detalhe. Arroba. contato@areva.com. Não, aí não. Aí só com o Marcelo Russo que gosta dessas coisas aí. Ele gosta de meninos e meninas. Exatamente. Então é isso, senhores. Até o próximo podcast. Whatever. Esse podcast tem o selo Modéstia de Qualidade.